Aô, cadê o amor? Cadê o amor? Um abraço, meu vereador Tárcio Almeida. Segura só o Caps, estourado. Para um pouco pra pensar aonde tu quer chegar. Porque não tá dando pra mim, pra mim só ficar ruim. Eu tenho que ficar correndo, sempre te satisfazendo, e nem o mínimo tô recebendo. Cadê o amor? Se não vai me dar uma outro, se não vai me dar uma outro. Sofrendo, não sou louco. Ao vivo! Para um pouco pra pensar aonde tu quer chegar. Porque não tá dando pra mim, pra mim só ficar ruim. É, e eu tenho que ficar correndo, sempre te satisfazendo, e nem o mínimo tô recebendo. Cadê? Sofrendo, não sou louco. Cadê o amor? E se não vai me dar uma outra? Fica sofrendo, não sou louco. E cadê? Sofrendo, não sou louco. Abraço, Leandro Dantas, Farmácia Multi, Ju Confecções e Cia, Loja Belo Passo Calçados. Segura Titio Frigorífico Souza.